Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar tem o prazer de convidá-los para ouvir, a partir de agora, a radiodramaturgia Verdades Inventadas. Liberte sua imaginação e abra seus ouvidos para participar das aventuras de Laura e de suas experiências imaginárias. Mais uma tarde de correria na vida de Laura. Enquanto os times de basquete da escola disputam um torneio organizado pela professora de educação física, Laura e Marquinhos se divertem com outros amigos brincando de pega-pega. Ah, se Laura soubesse onde toda essa correria iria chegar... Vai, molenga. Corre. Quero ver você me pegar, hein? Volta aqui, Marquinhos. Marquinhos, assim não vale. Você pulou a mureta. Você vai ver só quando eu te pegar. Você não me pega. Você não me pega, ô. Vem, me pega. Isso não vai dar certo. A Laura correndo feito uma louca. Não percebe que o professor de física vai atravessar na sua... frente. Ô, calma aí, Aquiles. Não adianta correr tanto. Você não vai alcançar a tartaruga. Ai, desculpa, professor. É que o Marquinho me deixa louca. E a correria continua. Aquiles, tartaruga... Mas o que será que o professor queria dizer? Ai, como eu odeio ficar curiosa! Quer saber? Eu vou descobrir isso agora mesmo! Marquinho! Depois eu volto, eu preciso falar com o Pedro. Vou lá na sala dos professores. Sei. Você tá fugindo, né? Mas não fica brava, não. Quando você voltar, eu deixo você me pegar, viu? Ai, tá bom. Vai se achando. Oi, professor. Posso falar com você rapidinho? Oi, Laura. Claro que sim. Sente-se. O que você quer saber? Sobre o livro que eu passei na última aula? Não, professor. Com o livro tá tudo bem. Eu tô adorando. Queria era saber sobre o Aquiles. Ah, sobre o Aquiles. Mas o que é que você quer saber sobre o Aquiles? Ah, bom, é uma longa história. É que o professor Ricardo, de física, sabe? Me falou que o Aquiles não ia alcançar a tartaruga. Laura, você é uma figura. Cada uma que você me pergunta... Ah, é que eu fico curiosa. Tá certo, é assim mesmo que a gente tem que ser, curioso. Mas então vamos lá. O que ele estava falando era sobre o paradoxo de Zenão. Paradoxo de Zenão? Isso, pela sua cara você não entendeu nada, né? Não. Você sabe quem era Zenão? Não. Você sabe o que é um paradoxo? Também não. Então tá, olha só. Paradoxo é alguma coisa que, apesar de parecer verdadeira, é cheia de contradição. É uma maneira de vermos que, a partir de ideias aparentemente corretas, podemos chegar a conclusões absurdas. Quer ver? Por exemplo, tem uma música de viola que diz assim: ando devagar, porque já tive pressa. É, não é estranha essa música. Eu acho que já ouvi isso em algum lugar. Pois é, a frase faz sentido dessa forma, porque ele diz que anda devagar porque um dia ele já teve pressa. Ou seja, ele quer dizer que aprendeu que as coisas devem ser feitas com mais calma. Mas se eu mudar a frase e disser ando devagar porque tenho pressa, estou dizendo algo contraditório. Ou seja, se eu tenho pressa, eu teria que andar rápido. Ah, então isso é paradoxo. Mas e o tal do Zenão? Assim, ó, vamos voltar ao tal de Zenão. Zenão de Eleia. Ele era um pensador grego que viveu há muito tempo. Era um discípulo de um filósofo chamado Parmênides. Ele elaborava muitos paradoxos para desafiar outros pensadores como ele. Mas poucos paradoxos chegaram até os dias atuais. As ideias que conhecemos, que foram propostas pelo Zenão, chegaram até nós graças ao Aristóteles. Bem, esses paradoxos foram propostos quando ele refletia sobre a natureza do movimento. Nossa, então é um papo de física. Por isso que o Ricardo sabe essas coisas do Zenão. É, mais ou menos. É uma mistura de física, matemática e filosofia. Um dos seus argumentos, por exemplo, era assim. Imagine que você está sentada aí na cadeira, que é o ponto A, e quer chegar até a porta, que é o ponto B. Antes de chegar à porta, você tem que chegar no meio do caminho. Então teremos um ponto a mais, o ponto C. Mas antes de você chegar ao ponto C, você vai ter que chegar no meio do caminho entre o ponto A, que é a cadeira, e o ponto C. Portanto, Laurinha, você precisa chegar ao ponto D. Quantos pontos vão surgindo entre a cadeira e a porta? Que nem os pontos de interrogação que vão aparecendo na minha cabeça enquanto você fala. Então, e sempre vai ter um ponto novo no meio do caminho, infinitamente. Assim, você nunca alcançaria o ponto B sem passar por esses pontos infinitos. Portanto, você nunca chegaria no ponto B. Esse tal de Zenão viajava muito mais que pois eu. Pois é. Mas você queria saber sobre o Aquiles, não é? Então, é outro argumento dele. Ele dizia que se o Aquiles fosse competir com uma tartaruga e ela tivesse uma vantagem de largar na frente, Aquiles não queria alcançá-la porque ela sairia na frente e ela teria um tempo. Ah, a imaginação de Laura. Seus olhos fixos para o professor e a mente correndo, correndo. Voltamos agora direto do estádio de Olímpia para mais uma competição fantástica. Eu sou Hermes e tenho aqui ao meu lado para os comentários o meu amigo Dionísio. O estádio está lotado para esta competição. Hoje o nosso herói Aquiles desafia uma tartaruga. Isso mesmo, graças ao desafio lançado pelo nosso conhecido Zenão de Eleia, sua pupila, a tartaruga, promete que não vai deixar Aquiles ganhar de jeito nenhum. O que você acha da corrida, Dionísio? Será um evento sensacional, meu querido Hermes. A multidão espera ansiosa pelo nosso grande herói, Aquiles. Ele andou afastado das últimas Olimpíadas por causa de uma pequena lesão no calcanhar, mas voltou com força total nos Jogos de Delfos. Agora é só esperar por mais um espetáculo. E olhe só para as arquibancadas, que festa linda! Por Poseidon, olha só a ola que a torcida tá fazendo. É sensacional o barulho da galera. O que você acha disso, Dionísio? É bonito de ver, Hermes, é bonito de ver. Olha lá o pessoal com as faixas. Ilha de Creta, olha a gente aqui. Um abraço pro pessoal de Esparta. Laura, um beijo do Marquinho. Olha só, temos um namorado apaixonado mandando um beijo pra namorada. Ah, pode parar com isso aí. O Marquinho não é meu namorado, não. É só meu amigo. Que isso? E como o senhor tá na minha imaginação, é melhor me respeitar. É, como eu dizia, o garoto mandando um beijo pra sua amiga. Mas vamos checar como estão os preparativos. Como é que tá a tartaruga, Dionísio? Ela já está posicionada, Hermes. Demorou um tempão pra ela chegar até lá e o Zenão agora está passando as últimas informações. Vamos dar uma olhada no aquecimento. Até a tartaruga se aquecer, o fígado do Prometeu terá se regenerado umas 30 vezes. Bem, muito obrigado, Dionísio. Está chegando a hora. A multidão se agita, pois ele vai entrar no estádio. Com vocês, o nosso grande Aquiles! É impressionante a popularidade do Aquiles, minha gente. As arquibancadas tremem. O barulho é ensurdecedor como os trovões de Zeus. Aquiles acena para a plateia, dá uma paradinha para tirar algumas fotos com as fãs. Olha, vou falar uma coisa, viu, Hermes? Esse Aquiles está mais é para um Apolo com o público feminino. Que sucesso que faz esse rapaz. É, nisso eu tenho que concordar, ele é bem gatinho. Bom, é melhor voltarmos para a competição. Nosso herói vai se encaminhando para a largada. É importante lembrar que, de acordo com as regras do desafio proposto por Zenão, a corrida terá um percurso total de 100 metros e Aquiles largará 80 metros atrás da tartaruga. Muito bem, Aquiles já está se posicionando, a multidão se cala, temos momentos de expectativa aqui no estádio. E olha lá, quem se aproxima para dar a largada é a bela Helena de Troia. Tudo preparado quando Helena der o sinal e largaram! É impressionante, Hermes, impressionante. A velocidade com que o Aquiles disparou foi que foi levantando poeira. É, Aquiles já venceu vários metros e não para de correr. Vamos dar uma olhada na tartaruga. Dessa vez, a Laura se superou e foi parar em uma corrida mitológica na Grécia. Quem será que vence o duelo entre Aquiles e a tartaruga? É o que nós saberemos em nosso próximo episódio. Espero você!